Henrique Fuentes. Aí, fica nessa mina do AP da frente. Eu observo o AP dela da janela do meu. Ela me viu esses dias e fingiu que nem percebeu. Acendeu um cigarro, seu abajur e sumiu. Mas quando apareceu, tio, minha perna tremeu. Só de toalha ela vestiu seu baby doll lilás. Passou no óleo meus olhos pedindo mais. Aquele corpo, aquela pele, aquela cama me chamando. Ela vira, ela encena, ela sabe que eu tô olhando. A janela tá aberta, meu lado curioso desperta. Tô ansioso, ligado e alerta. Ela desfila todo dia de calcinha pela sala. O piercing dela brilha, meu milho mete mal. Eu tô no quarto produzindo, fingindo que eu não tô vendo. Se eu deixo uma bala, minha mina fica sabendo. Deve ser casada, mas tá sempre sozinha. Eu não traio, mandou mancada, flaga essa minha vizinha. Olho flaga, bela estiga. Se alguém me flaga, na certa da briga. Tentação, traição, intuição. A casa caiu. Meu olho flaga, o dela estiga. Se alguém me flaga, na certa da briga. Tentação, traição, intuição. A casa caiu, flaga. Saiu do AP pra dar um rolê com meu cachorro. Ela vira minha esquina andando e eu quase morro. De suplex saindo da academia, toda suada, atrasada na correria. Ela para, agacha, amarra o cadarço. Dá um sorriso, disfarça, amarra o laço. Eu não disfarço, tô olhando, ela encarando. Elogia meu amigo, linda, me admirando. Puxa um assunto, pede meu telefone. Repete o nome, pergunta se eu tô com fome. Eu nem penso, tô dentro do apartamento. Cheira de love spell, tô no céu por um momento. O espumante tá na mesa, ali no balde com gelo. Brindamos, comemoramos, o ato no pelo. Ela abre a cortina, se empina e volta pra cama. Do outro lado, minha mina ganhando toda essa trama. Flaga, bela estiga. Se alguém me flaga, na certa da briga. Tentação, traição, intuição. A casa caiu. Meu olho flaga, o dela estiga. Se alguém me flaga, na certa da briga. Tentação, traição, intuição. A casa caiu, flaga.